agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos à segunda edição do programa Diga Lá ao Senhor Fado, aqui na Rádio Antena Web. Eu sou a Joana Santos e estou de volta consigo para mais 30 minutos dedicados à nossa alma portuguesa, ao tesouro português, que é o fado. Este é um tesouro que é levado por nós aos quatro cantos do mundo. É um tesouro que só nós podemos levá-lo como uma mensagem muito importante. Hoje dedicamos esta nossa segunda emissão ao fado de Coimbra e temos aqui grandes fadistas que eu tenho a certeza que vai gostar de ouvir. Já sabe que também pode pedir o seu presente de Natal, o seu fado, ou dedicar a alguém. É só enviar-nos um e-mail para geral.radioantenaweb@gmail.com ou então fazer o pedido na nossa caixa de comentários que está no fim da nossa página. Sinta-se à vontade, porque nós estamos aqui para passar os seus fados. Vamos dar início à nossa seleção de fados da nossa segunda emissão. Fados dedicados a Coimbra, fados de Coimbra. Aquele fado que faz parte do doutor, do aluno, do professor, todos aqueles que amam o fado Coimbra, amam simplesmente o fado. Doutor Alexandre Plano, que nos traz o fado Meu Menino é Doiro, logo depois ficamos com Balada da Esperança, trazida por Adriano Correia de Oliveira, e terminamos com Samaritana, na voz de António Bernardino. São estes os três fatos que abrem assim esta segunda emissão do programa Diga Lá ao Senhor Fado. Fico por aí e, claro, aproveito. Tão puro Rádio Antena Web está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. Te viu Jesus. beijar. De tarde, quando foste encontrá-lo só, morto de sede junto à fonte de Jacó. Para os próximos minutos, trago-lhe mais grandes fatos. São três e começa já com Fernando Machado Soares, que nos diz: Coimbra tem mais encanto. Logo depois, ficamos com É Preciso Acreditar, fado trazido por Luís Góis, determinando esta seleção, com Ondas do Mar, é o fado que nos traz Fernando Rulli. São estes os três grandes fados que tocam para si, já seguida aqui no seu Diga Lá ao Senhor Fado, aqui na sua Rádio Antena Web. Thank you.

amor. Nas saias ondas do mar, dos meus olhos, meu amor. Nas saias ondas do mar, choro, saudades do teu olhar, lágrimas tristes que choro. Chegamos ao fim da nossa segunda edição do programa Diga Lá ao Sr. Fado. Estes 30 minutos passaram a correr, mas vamos embora por hoje. Mas certamente que amanhã estamos de volta com mais duas edições do programa Diga Lá ao Sr. Fado. Terminamos por aqui com dois grandes fados, mas antes de dizer que fados são, vou deixar aqui o e-mail para onde nos pode ir a sua prendinha de Natal. Aquele fado que lhe faça sorrir, que lhe faça sentir bem, que lhe preencha a alma com grandes emoções. geral.radioantenaweb@gmail.com é o e-mail para onde pode mesmo solicitar aquele fado que gosta muito para dedicar a si ou para dedicar a alguém. Porque estamos no Natal, ofereça um fado, um presentinho bem original e não custa nada. Vamos terminar com Grupo Académica Serenata, que nos trazem o fado Tem a Noite ao Luar. E logo depois, José Afonso traz-nos Saudades de Coimbra. São estes dois fados que ficam para o fim da nossa emissão. Da minha parte, é tudo por hoje, mas amanhã estou consigo em mais duas edições diárias do programa Diga Lá ao Sr. Fado. Fique bem, tenha uma ótima noite, que tudo lhe corra pelo melhor. Até amanhã. Oh. se agita nada, sou o ar que é de prata. Ao bater das badaladas, ao ouvir se agita nada, sou o ar que é de prata. Donzela, mansinho, abra a janela, vem ouvir a serenata. Ai, como é belo a luz da lua, ouvir-se um fado em plena lua, e o cantador apaixonado vem ao luar cantar o fado. Oh, Coimbra, oh, Mondego, e dos amores que eu lá tive, Caetana, vinho anda cego, Caetana, amar não vive. Anda cego, quem terá amar não vive. No chopal até a apa, foi Coimbra os meus amores. No chopal até a apa, foi Coimbra os meus amores. A sombra capa, eu no chão.